confesso que eu estou apaixonado. Por que que você não está a meu lado? Sempre quando eu te vejo, você nem liga pra mim. Desfaz do meu amor e me maltrata tanto assim. Desfaz do meu amor e me maltrata tanto assim. Queria que você me amasse, mas o seu orgulho não deixa. Queria ser o seu namorado, mas você não vê. E eu amo você. Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer. Viver sem seu amor, eu sou capaz de enlouquecer. Queria que você me amasse, mas o seu orgulho não deixa. Queria ser o seu namorado, mas você não vê que eu amo você. Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer. Viver sem seu amor, eu sou capaz de enlouquecer. Você me amasse, mas o seu orgulho não deixa. Queria ser o seu namorado, mas você não vê que eu amo você. Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer. Viver sem seu amor, capaz de enlouquecer. Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer. Viver sem seu amor, eu sou capaz de enlouquecer.